Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá. A Casa da Música do Porto promoveu entre 5 e 21 de novembro de 2021 mais um festival à volta do Barroco que acontece desde 2005. Encerrou com um concerto ao som de madrigais, a forma musical mais característica da canção renascentista. O madrigal será também o tema deste 14º episódio de Classicamente. O que são os madrigais? Uma característica dos textos dos madrigais é que estão escritos na língua mãe de cada país e não em latim, como era a música coral da época, a música de igreja. O madrigal sai das igrejas, salta para os espaços profanos. O madrigal nasceu em Itália, embora os primeiros compositores de madrigais tenham sido de origem franco-flamenga. É originalmente uma composição para vozes à capela, portanto sem acompanhamento instrumental. Não é esse o caso do que temos estado a ouvir em fundo. É um dos grandes madrigais de Monteverdi e abriu o programa do Concerto do Porto. Cláudio Monteverdi escreveu 8 importantes livros de madrigais. Este é do 8º, intitulado Madrigali Guerrieri et Amorosi, Madrigais Guerreiros e Amorosos, e afasta-se em vários parâmetros, conservando outros, da ideia do que é um madrigal original, designadamente o ter acompanhamento instrumental. É uma composição para 6 vozes, mais 2 violinos e um baixo contínuo. O madrigal dá grande atenção ao texto, normalmente um texto poético, em geral bastante curto, bastante livre no que respeita à rima ou ao número de versos. Geralmente o assunto é profano, o amor, o erotismo, a natureza, tratado de uma forma expressiva e emotiva. Portanto, é sentimental e a sua música está muito dependente da palavra, que é fundamental, da sua intenção poética, moldando-se, adaptando-se ao texto. Uma espécie de poesia cantada. Para este que estamos a ouvir, Monteverdi escolheu um soneto de Petrarca, um poeta preferido dos madrigalistas. Está dividido em 2 partes. A primeira corresponde às 2 quadras. A primeira quadra é musicalmente calma, tranquila. Agora que o céu, a terra e o vento se calam e as feras e os pássaros ao sono se entregam, a noite seu carro estrelado passeia e no seu leito o mar sem ondas repousa, a música corresponde ao ambiente noturno dos quatro versos, cantados em uníssono sobre um acorde grave e obscuro, o efeito é majestoso e misterioso. Sublinha a tensão de uma paz noturna, mas agoirenta. Na quadra seguinte, temos um estilo mais temperamental. Em lugar da serenidade inicial, temos um amante que grita, atormentado em sonho pela sua amada. Os dois primeiros versos iniciam-se com palavras de duas sílabas, cantadas sobre dois acordes e um silêncio com staccato. Velo, penso, sofro, choro, já que me está sempre de fronte a minha doce pena. Nos outros dois versos da quadra, o estilo é agitado, guerreiro, o chamado concitato, a que voltaremos, com repetições de velozes ritmos sobre a palavra guerra, uma guerra psicológica. A guerra é o meu estado de ira e de dor plena, e só nela pensando tenho alguma paz. Thank you. A segunda parte, a dos tercetos, é mais sentimental e dramática. Descreve o destino do amante condenado a um eterno ciclo de nascimento e morte, sempre distante da salvação. Em fundo, a obsessiva presença mental daquela que consome e destrói o poeta, identificada a uma clara fonte viva. Assim, de uma única fonte clara, viva, emana a doçura e a amargura de que me nutro. Uma única mão me cura e me fere, e para que o meu martírio não chegue a termo, mil vezes por dia morro e mil renasço, tanto da minha salvação estou distante. Destaco o final, o último verso, tanto da minha salvação estou distante. A distância é realçada pela evolução das vozes e dos violinos até ao extremo do seu registro, numa transição de fazer arrepiar. Demorei-me um pouco neste madrigal porque ele é um excelente exemplo para mostrar como nos madrigais as palavras são as donas da música, a qual por isso tem de ser uma música mais livre, mais informal, mais flexível do que a música antes feita e que se fazia ainda na época. Quando Monteverdi compôs os seus madrigais guerreiros e amorosos, já correra bastante água debaixo das pontes da história do madrigal. Recuemos um pouco no tempo. Os madrigais a que dedicamos este episódio classicamente são os que floresceram em Itália no século XVI e XVII. São muito diferentes dos madrigais florentinos surgidos em Itália no século XIV, de que estes outros conservam apenas o nome. A forma musical do madrigal do século XVI evoluiu em três etapas. Os madrigais da primeira etapa eram compostos num estilo musical homofónico, isto é, há uma melodia predominante, sendo as várias vozes uníssonas quanto à duração, quanto ao ritmo. Era hábito serem compostos para quatro vozes. Um dos principais representantes do grupo dos primeiros madrigalistas é o Franco Flamengo Arcadelt, nascido 62 anos antes de Monteverdi. Não foi incluído no programa da Casa da Música, mas parece-me que o seu madrigal Il Bianco e Dolce Cigno, um dos mais conhecidos da época, nos ajuda a fazer o contraponto com Monteverdi e perceber a evolução do madrigal. O poema faz uma analogia entre o doce cisne, que morre cantando, e o poeta que chora chegando ao fim de sua vida. O ambiente musical é totalmente gracioso. A música, para as tais quatro vozes aqui mistas, maioritariamente homofónica, é quase toda silábica, isto é, há uma só nota para uma sílaba. O ser silábica permite chamar a atenção para certas frases individuais ou palavras especiais, como é o caso, quase no início da palavra-chave, piangendo, chorando, reforçada por um acorde inesperado. O cisne branco e doce cantando morre, e eu, chorando, chego ao fim da minha vida. Estranho e diverso destino, que ele morra desconsolado e eu morra abençoado. O madrigal sem interrupções. Thank you. No concerto final de À Volta do Barroco, ouviram-se obras de outros madrigalistas do Renascimento: Adriaen Willaert, Orlando di Lasso, Andrea Gabrieli, Luca Marenzio e Carlo Gesualdo. Terminou com o compositor com que tinha começado, Claudio Monteverdi, da etapa tardia do madrigal, que definiu a transição do Renascimento para o Barroco. Deste modo, isto sou eu a dizer, talvez o programador tenha querido realçar a importância de Monteverdi no mundo do madrigal. Segundo Monteverdi, as principais emoções da alma humana são a ira, a moderação e a humildade. O compositor exprime-as através de uma escrita simultaneamente violenta, moderada e suave. Para as duas últimas emoções, a moderação e a humildade, já haviam sido encontradas diversas possibilidades de exploração na música anterior. Para exprimir a ira, Monteverdi esteve na origem de uma linguagem musical específica. O seu estilo concitato exprime-a martelando rapidamente a mesma nota. Recorda-se o ouvinte do madrigal que abriu esta edição de Classicamente, quando se martela a palavra guerra com os instrumentos a realçarem a repetição? Altericanti di Marte é o título do madrigal que encerrou o concerto. É também o madrigal do seu oitavo livro, o tal dos madrigais guerreiros e amorosos, que ocupa um lugar destacado no conjunto dos oito. O texto são as duas quadras de um soneto que interliga amor e guerra, lembrando o título de um outro madrigal de Monteverdi, Todo amante é um guerreiro. Nesta guerra, as armas são dois lindos olhos, como se canta nos dois tercetos que Monteverdi trata musicalmente noutro madrigal. Em lugar de sangue, temos fluxos de lágrimas amargas. Que outros cantem de Marte e das suas tropas, os ataques ousados e os honrosos feitos, as sangrentas vitórias e os pleitos, o triunfo da morte horrível e cruel. Eu canto, amor, quantas mortais feridas tive de suportar desta tua guerreira, como me conquistou um olhar, história desgraçada, mas verdadeira. Thank you. Na sua origem, o madrigal é italiano. Posteriormente invadiria a Europa, adaptando-se ao gênio dos respectivos povos, tendo assumido notável expressão na Inglaterra isabelina e na Alemanha. Deste segundo país, o programa da Casa da Música escolheu como representante Paul Hindemith, nascido em finais do século XIX e falecido nos anos 60 do século XX. Acrescentou ainda um compositor checo, Gideon Klein, falecido com 25 anos em 1945 num campo de concentração, pouco tempo antes da libertação pelos aliados. Não dedico aqui espaço a nenhum deles. Um dos objetivos do Concerto do Porto foi mostrar como a tradição dos madrigais foi retomada no século XX. O meu propósito foi o de me concentrar nos madrigais do Renascimento italiano, ficando por aí. Bem, o som que se ouve em fundo é do madrigal de Paul Hindemith que esteve presente no programa. Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em umabaú.net, sem acentos e sem espaços. Neste sítio, bem como nas notas a este episódio, há ligações para ouvir os trechos que utilizei na ilustração musical. Classicamente. Um divertimento de António Gomes.